Eu, João, que também sou vosso irmão na aflição, e companheiro no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como trombeta que disse: o que vês, escreva-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, em Éfeso, a Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. E vi sete castiçais de ouro. Um, semelhante ao filho do homem, vestido de uma veste comprida até os pés e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos, mais alvos do que a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se fossem refinados numa fornalha. Sua voz tinha o som de muitas águas e trazia à sua destra sete estrelas. De sua boca saía uma aguda espada de dois fios e seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Quando o vi, caí como morto aos seus pés. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu fui morto, mas eis que vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as coisas que depois destas virão e hão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste à minha destra são os anjos das sete igrejas. E os sete castiçais de ouro são as sete igrejas. Após ter recebido as ordens do Senhor para escrever as cartas às sete igrejas, olhei e vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que havia falado comigo disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. E sendo eu arrebatado em espírito, vi um trono branco. E o que estava sentado era semelhante à pedra de jaspe e sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e parecia esmeralda. Ao seu redor haviam 24 tronos, nos quais estavam assentados 24 anciões, vestidos de branco, e sobre suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Ao redor do trono, um ar de vidro semelhante ao cristal. Vi quatro animais cheios de olhos. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo a um braseiro, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto uma águia voando. E não descansavam nem de noite e nem de dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Digno é, Senhor, de receber glória e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade todas as coisas foram criadas. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Oh, Senhor, Senhor. João, por que está chorando, João? Porque nem em cima no céu, nem embaixo na terra, não há quem possa desatar os selos deste livro. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para desatar os selos e abrir o livro. Vê aquele cordeiro que parece estar morto, em sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Eis que agora ele se aproxima. Dai-me este livro. Digno és de tomar o livro e abrir os sete selos, porque com o teu sangue compraste para Deus todos os homens de toda a terra, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus fizeste reis sobre todas as tribos. O cordeiro está abrindo o primeiro livro. Está desatando o primeiro selo. Vem e vê, João. Estou vendo um cavalo branco. E tem alguém montado sobre ele com um arco na mão. Cavaleiro, recebe esta coroa. Tu és vitorioso. Saia para vencer. Está sendo aberto o segundo selo. O que vês, João? Um cavalo amarelo. Sobre ele, um cavaleiro. Cavaleiro, eis que te dou autoridade para tirares a paz da terra. Faz com que se matem uns aos outros. Tens aqui esta grande espada. Levai-a. Agora, o terceiro selo, João. Então, o que vês? Um cavalo preto. E uma balança na mão do cavaleiro. Uma medida de trigo por um dinheiro. E três medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiqueis o azeite e nem o vinho. Agora ele está abrindo mais um selo. O que virá? Até quando, ó santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Eis aqui essas vestes brancas. Vistam-nas e repousem um pouco de tempo até que se complete o número dos seus conservos e seus irmãos, que também haverão de ser mortos como vocês foram. E foi aberto mais um selo. Que surpresa para toda a humanidade! A terra está tremendo! O sol escureceu! A lua tornou-se de sangue! As estrelas caem do firmamento! Oh, Deus, Deus! O vento está soprando forte! Está se enrolando como papel. Os montes e as ilhas estão saindo de seus lugares. Para que eu quero reinado? Para que eu quero coroa? Oh, meu Deus! Eu já não tinha nada. E agora estou muito pior. Patrão! Patrão, fuja, patrão! Vamos para as cavernas nos esconder. Caiam as montanhas, os rochedos sobre nós. Caiam sobre nós. Esconda-nos daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro. E vi quatro anjos que apareceram nos quatro cantos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. E do lado do sol nascente, vi um anjo que tinha o selo do Deus vivo, que com grande voz disse: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que assinalemos na testa os servos do Senhor nosso Deus. E João viu o número dos assinalados, que somaram 144.000 da tribo de Israel, 12.000 da tribo de Judá, 12.000 da tribo de Rubens, 12.000 da tribo de Gade, 12.000 da tribo de Aser, 12.000 da tribo de Manassés, 12.000 da tribo de Simeão, 12.000 da tribo de Naftali, 12.000 da tribo de Levi, 12.000 da tribo Issacar, 12.000 da tribo de Zebulon, 12.000 da tribo de José, 12.000 da tribo de Benjamim. E João pôde contemplar uma grande multidão que ninguém poderia contar. Todas as nações, tribos, povos e línguas estavam trajando vestidos brancos, com uma palma na mão, e com grande voz clamavam: Salvação do nosso Deus e ao Cordeiro, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Estes que estão vestidos de branco, quem são? Senhor, tu sabes. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono se cobrirá com a sua sombra e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma haverá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Meia hora depois, foi aberto o sétimo selo. Dentro do livro, João viu sete anjos, cada um com uma trombeta. Quando a primeira trombeta soou, João viu o que passou a acontecer na terra. A terra está em chamas! A terra está queimando! Está queimando! Meu Deus! A terra está sendo queimada ao som do primeiro toque de trombeta. E soou a segunda trombeta. Ah, mas o que é isso? O mar está se transformando em sangue. Sim, sangue! O mar está se transformando em sangue! Em sangue! Meu Deus! Ao som da segunda trombeta, a terça parte do mar se transforma em sangue. E veio o som da terceira trombeta. O terceiro anjo toca sua trombeta e... E uma enorme estrela, como uma tocha viva, está caindo sobre os rios e as fontes. Absinto. Absinto é o seu nome. Um abismo. A terra se abriu. A quarta trombeta passa a tocar agora. Meu Deus! Uma forte fumaça está saindo do abismo e... E dentro dele uma nuvem de gafanhotos. Milhares e milhares, perigosos, venenosos, como escorpiões. Estão escurecendo a terra. Estamos perdidos! Os gafanhotos são ferozes, são enormes. Têm rosto de homens, parece ter coroa de ouro. Só atormentarão quem não tem o sinal de Deus na testa. Meu Deus! Se eu soubesse, teria ouvido o conselho dos crentes. Agora é tarde, muito tarde. Não adianta mais se lamentar. Eles têm cabelo de mulher, couraça de ferro, dentes de leão. Oh, meu Deus, eu quero morrer, Esses ruídos são eles andando, marchando sobre nós. Meu Deus, eu quero morrer. Não adianta pedir a morte. Aquele que não tem o sinal de Deus marcado na testa serão atormentados por 5 meses. O anjo do abismo chamava-se Abaddon em hebraico e Apolion em grego. E disse o Senhor: toquem a sexta trombeta e soltem os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, para que matem a terça parte dos homens da terra.